canção favorita. Quando você chega, tudo muda em mim. O mundo ganha cor, tem começo e fim. Na melodia da vida, eu encontrei você. E cada nota é motivo pra te querer. Não preciso de rádio, nem de televisão. Teu jeito me inspira, toca meu coração. Seu sorriso é a minha canção favorita. É o som que embala minha vida. Melodia doce por inspiração, a trilha perfeita da nossa paixão. Nos teus olhos vejo um céu inteiro. Teu abraço é paz, é forte, certeiro. E se um dia a tristeza quiser chegar, ou um presteguer chegar, é teu sorriso que vem me salvar. Não preciso de rádio, nem de televisão. Teu jeito me inspira, toca meu coração. Seu sorriso é a minha canção favorita. É o som que embala minha vida. Melodia doce por inspiração, a trilha perfeita da nossa paixão. Que nunca vai parar. É a canção que eu não...